Contacto Brasil. Thank you. Thank you. Enseguida regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Thank you. Contacto Brasil con Oscar García de Rosa.